Chegou a hora. Você vai ouvir. Coca-Tec. Are you ready? Coca-Tec. Produção e apresentação, Gustavo Faria. Opa, hoje é segunda-feira, dia 13 de fevereiro de 2012 e eu tô aqui, ó, no Coca-Tec, o seu podcast diário sobre o mundo da tecnologia desde um ponto de vista Apple. E no episódio de hoje você vai saber sobre os novos rumores do iPad 3, o que vai acontecer com o MacBook Air, será que a Apple vai dar uma reformulada na sua linha? Você vai saber também que o Steve Jobs trabalhou como conselheiro de exportação na administração George Bush pai e também de uma nova praga virtual que explora as vulnerabilidades do Java. Tudo isso e muito mais no cast de hoje. Agora! Começa agora! Coca-Tec! Hoje, segunda-feira, 8 horas da noite, a gente tem um encontro marcado. Vai estar rolando a gravação do live a respeito do iPad 3. Será que ele está chegando com tela retina? Vamos discutir o que isso significa, uma tela retina num iPad. Significa que muito provavelmente a gente vai ter o High DPI, a tela retina nos MacBooks. Significa que muito provavelmente a gente vai ter um conteúdo lá na iTunes Store em 1080, ou seja, um conteúdo Full HD. Ou seja, uma tela retina tem uma série de desdobramentos em diversas áreas e é sobre isso que eu quero conversar com vocês, né? Vai ter um novo design, vai ter 7 polegadas, mais pesado, menos pesado, processador vai ser quad-core, não vai ser, precisa disso? Como é que vai ser a duração da bateria? Precisa de mais? Já tá bom? Tudo isso a gente vai conversar. Parece uma coisa simples, né? Pô, são só rumores, mas não, tem diversas implicações e são essas implicações que eu quero levantar com esse live, por isso eu quero saber a sua opinião. Então, hoje, segunda-feira, de 8 às 10 da noite, o microfone vai estar aberto. Para você participar é muito simples, basta você se conectar via Skype de 8 às 10 e entrar em contato com o usuário Coca-Tec. Eu vou estar lá esperando vocês para falar com vocês. Se vocês quiserem, vocês podem mandar uma mensagem antes. Olha, eu queria conversar com vocês 8h30, olha, eu queria conversar às 9h para já ir marcar tipo uma agenda, né? Fazer ali um calendário. É possível que eu consiga fazer também essa gravação amanhã, terça-feira, de 8 às 10 também. Mas ainda não está confirmado. Assim que eu tiver a confirmação, eu passo para vocês. Eu passei agora a twittar posts antigos. Isso era uma coisa que eu não fazia. Qual é a ideia, né, de twittar posts antigos? Primeiro que você tem novos usuários, né, que não conhece a base de dados do Coca-Tec. Às vezes é complicado, né, você catar uma informação lá atrás. Então aí eu comecei a twittar esses posts antigos para lembrar que existe determinado assunto para você dar uma olhada. E eu comecei a fazer isso no sábado. E nesses 2 dias, pelo que eu pude acompanhar, o resultado foi extremamente positivo. É claro que tiveram alguns feios, né? Por exemplo, o primeiro post que eu tuitei, quer dizer, foi tuitado automaticamente, né? Mas esse primeiro post antigo que foi retuitado foi a respeito da promoção da TIM do iPhone 3GS de R$999. Uma promoção antiga, de agosto, ou seja, completamente desatualizado. Essas coisas vão acontecer, mas eu tô ligado, eu tô me policiando. Isso vai servir pra quê também? Pra eu fazer algumas correções nas categorias. Isso não era, tava lá como uma categoria de dica, mas não era exatamente uma dica, isso era mais uma notícia, então já foi corrigido, só para vocês saberem que teve essa modificação, que pode sim ter algumas falhas no processo, mas eu tô ligado, vou corrigir e qualquer coisa, só mandar aí um tweet que a gente conversa, a gente vê aí como é que a gente pode solucionar possíveis problemas. Outra coisa também, eu criei um encurtador de URLs, né, do próprio Coca-Tec, que é o cocate.ck, ou seja, é o Coca-Tec, só que você desloca o ponto entre no meio do tec, né, depois do E, entre o C e o H. Então, coca.ch. Então você vai ver os tweets, agora eles vão ter esse encurtador de URLs. E muita gente perguntou, mas então provavelmente, né, me dá um tempo que eu vou fazer também um Coca-Tec TV mostrando como é que você pode fazer o encurtador de URL. Não é caro, é bastante acessível. Basicamente o que você vai gastar é o preço do domínio. Então aguarde, vou responder essa pergunta para vocês através de um Cocatec TV. E vou agradecer aqui as duas doações que aconteceram aqui nesse final de semana. Foi o João Paulo Regassi e também o Anderson Merlin, ou Merlin, não sei como se pronuncia. João, obrigado. Anderson, obrigado. E se você quiser ajudar o Cocatec, tem várias formas. Primeiro, você pode fazer a sua doação direto através do PayPal. O link está aí nas notas do cast. É só você rolar elas para baixo, está lá. Se você tiver no feed RSS, também tem lá. Lá embaixo, uma opção contribuir com o Cocatec. Lá no site, se você for no Rodapé, também tem essa opção. Para você, clica lá, você já vai direto para o PayPal e faz a sua doação o quanto você quiser. O importante não é o valor, o importante é a contribuição. Isso é que faz a diferença, né? É o você não se sentir sozinho. Tô trabalhando aí para fazer com que o Cocatec caminhe com as suas próprias pernas, vocês sabem disso, né? Tive reuniões, né? Como até comentei com vocês aí no Twitter, né? Reuniões a respeito de CEO, de marketing digital, de fazer essa promoção. Vamos chegar lá. Por hora, eu conto com a colaboração de vocês. E vocês também podem contribuir comprando seus aplicativos através do Cocatec em função de uma parceria que o Cocatec tem com o iTunes Store. Basta você entrar lá em cocatec.com.br/apps, né, apps, e aí você faz a sua busca na loja americana, você faz a sua busca na loja brasileira, seja de aplicativo, seja de aplicativos para Mac, música, filmes, o que for, tudo que esteja associado a essa coisa de conteúdo, você pode comprar através do Cocatec, e aí uma parcela dessa sua compra cai na conta do Cocatec, né? O Cocatec é remunerado pela sua compra. Notícia. O que acontece no mundo da tecnologia, você fica sabendo aqui. Vocês sabem, né? Aconteceu o falecimento da Whitney Houston, e tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, os álbuns da Whitney Houston foram promovidos lá, estão no top, né, da lista de vendas, né? Teve também a Adele, né, em função do Grammy, então também está bem vendido. E aí você provavelmente deve estar pensando, mas e o Vando, né? Será que teve uma promoção? O Vando aqui no Brasil, se eu não me engano, tá aquele álbum Fogo e Paixão, se eu não me engano, tá na posição 47ª, alguma coisa por ele, tá entre os top 50, né? Não sei antes do falecimento do Vando em que posição que ele estava, mas acredito que a morte dele sim deve ter influenciado, deve ter impulsionado as vendas. E mostrando de alguma forma que o AdKill tá com moral dentro da Apple, né? Que a Apple quer favorecer o AdKill de alguma forma, foi ele que foi receber a homenagem póstuma ao Steve Jobs, né? O Grammy Award em homenagem ao Steve Jobs. Ele agradeceu, né? Disse que em nome da viúva do Steve Jobs, né? Dos seus filhos e todo mundo na Apple, disse que a vida do Steve Jobs era música, né? Do tanto que ele gostava de Bob Dylan, dos Beatles, né? O tanto de impacto que esses artistas tiveram com Steve Jobs, né? Ele disse que o foco do Steve Jobs era trazer a música para todo mundo das formas mais inovadoras. E ainda falando de música, está disponível lá na iTunes Store gratuitamente o vídeo, né, do show lá do Paul McCartney por causa do lançamento do seu novo álbum, né, o Kisses on the Bottom. Você pode assistir tanto através da iTunes Store quanto através do Apple TV. Né? Você vai lá na internet, iTunes Live e assiste. Não vai ficar lá para sempre, né? Isso é uma, digamos assim, uma disponibilidade, uma oferta por tempo limitado. E nos Estados Unidos, tão logo a Apple parou de comercializar, parou de fornecer o MacBook branco, né, o Standard, ela começou a oferecer o MacBook Air de 13 polegadas pelo mesmo valor, $999. Claro que é só para instituições de ensino, mas não deixa de ser interessante. E junto com isso também, pularam rumores de que o MacBook Pro vai ser redesenhado, né? Ele vai ganhar o shape lá do MacBook Air, vai ficar mais mais fino, vai perder o drive ótico, ele vai ficar parecido com o MacBook Air. Eu já comentei com vocês que eu acredito nessa junção das linhas do MacBook Air com o MacBook Pro, né, ter uma junção. Só que por hora eu ainda vejo problemas. Se você tiver um chassi mais fino, né, se ele tiver a carcaça mais fina, significa que vai ter menos bateria. E isso é complicado para o MacBook Pro, porque ele tem uma potência maior, ele consome mais bateria. Não sei como é que a Apple vai resolver isso. A gente tem que considerar também que a Apple comprou a Anobit. E acredita-se que essa compra da Anobit tenha a ver com o uso dos SSDs, né, que possa fazer lá de alguma forma um armazenamento, né, que não seja eletromecânico dentro da linha de MacBooks. Então vamos ver o que vai acontecer aí. De alguma forma eu acho muito cedo para isso acontecer. Eu acho que a Anobit ainda não teve tempo para preparar alguma coisa para a Apple. Eu acho que isso vai demorar um pouquinho mais. Acho que talvez isso fique para ano que vem, né, 2013, 2014, fique um pouquinho mais lá para frente. Mas acredito que essa linha vai começar a se misturar, mas eu acho que ainda não é esse ano. E rumores também apontam que o Apple TV vai ser atualizado em breve, muito provavelmente para suportar as gravações do iPhone 4S que já estão sendo feitas em Full HD, em 1080p, e o Apple TV não consegue reproduzir esse formato. Então talvez tenha aí um upgrade, uma atualização nos Apple TV para isso acontecer. Eu acredito que sim, que isso vai acontecer, mas somente depois que a iTunes Store começar a fornecer conteúdo em Full HD. Primeiro vai vir o iTunes Store fornecendo Full HD, e aí depois vai vir o Apple TV, quer dizer, não necessariamente depois, ou seja, mas vai vir tudo numa coisa só, tudo num pacotão. E eu acho que isso vai estar muito associado à questão do Retina Display no iPad 3, no novo iPad, né? Vamos ver se isso tudo vai acontecer, né? As lojas já começam a reportar que os estoques de iPad 2 estão baixos, ou seja, tá aí recente, vai chegar aí o iPad 3, isso aí é mais do que certo, né? Os desenvolvedores, né, já tem aí uns rumores de que a Apple estaria trabalhando com alguns desenvolvedores para mostrar novos demos, novos aplicativos, novos jogos para o próximo iPad 3. A questão é que a gente ainda não sabe em relação à tela Retina. Isso é o que me deixa desconfortável em falar para vocês: olha, vai ter uma tela Retina, porque os desenvolvedores não foram avisados para fazer isso, e aí perderia boa parte do charme, né? Acho que, não sei, talvez a Apple possa chegar e falar: olha, o próximo iPad vai ter tela Retina, vocês desenvolvedores têm 2 semanas para enviar os seus aplicativos com um novo design, né, com as imagens em alta definição, porque a gente já está esperando, e tem lá uma equipe mega interessada em liberar isso o mais rápido possível. Pode ser que ela adote essa postura. Lembro que na época do lançamento do Retina Display no iPhone 4, ela praticamente deu 3 meses para os desenvolvedores. Claro que tem uma diferença também, né? Mudou-se o Xcode para suportar isso, né? Você tinha que mudou um pouco a infraestrutura. Então, hoje essa infraestrutura, teoricamente, já estaria pronta, né? Talvez seria o mecanismo parecido que já tem. Então, talvez não precisasse tanto tempo. Enfim, é uma coisa a se considerar. Mas a gente vai discutir tudo isso, todas essas implicações em detalhes no live a respeito do iPad 3. Hoje, né, tem gravação segunda-feira de 8 horas da noite até as 10 da noite. Conto com vocês, hein? E pela primeira vez, o iOS ultrapassou o tráfego de dados em relação ao macOS. Segundo a Chitika, 8,15% de todo o tráfego da internet vem de dispositivos iOS, enquanto o Mac é responsável por 7,96%, ou seja, é bem próximo, coisa de 0,2% a diferença entre eles, mas ainda assim é uma diferença que mostra, de alguma forma, o crescimento do iOS, que as pessoas preferem acessar a internet através de seus dispositivos móveis do que através de um notebook, de um computador ou coisa do tipo. Ou seja, essa mudança já é uma mudança antiga, mas 2012, né, fevereiro de 2012, a gente pode dizer que esse marco, né, quando realmente aconteceu essa virada, porque daqui para frente, né, os acessos por dispositivos móveis vai aumentar enormemente. e um novo cavalo de Troia. Na verdade, é um cavalo de Troia antigo, né? Só que ele foi atualizado, né? O flashback que ele está explorando as vulnerabilidades do Java. É provável que você nem tenha o Java instalado na sua máquina, mas se tiver, certifique-se que você tem todas as atualizações de seguranças aplicadas. E os tribunais, hein? A Apple está querendo banir o Galaxy Nexus nos Estados Unidos, né? Baseado em algumas patentes que a Apple usou para ganhar da HTC, né? Aquela coisa de slide to unlock, né? O deslize para desbloquear, a questão da detecção automática de dados, né? Enfim, vale lembrar que o Galaxy Nexus é o telefone oficial do Google, feito sim pela Samsung, mas é o telefone oficial do Google. Parece que a Apple está querendo, né, espizinhar ali o Google, né? Vale lembrar que o problema, né, que a Apple teve lá na Alemanha foi em função da Motorola, que é de quem? Do Google, né? E agora, né, numa forma de resposta, a Apple tá indo abrir um processo, né, dizendo que a Apple tem sim direitos em relação a essas patentes, né? No caso lá era de 3G, ou seja, que a Apple tinha de que o processo que a Motorola moveu em cima da Apple e ganhou, né, a Motorola ganhou, não procede, tá errado, porque a Apple teria direito sobre essas patentes, né, em função de um acordo que a Apple tem com a Qualcomm. Basicamente é o seguinte: a Motorola fez um acordo com a Qualcomm, né, que faz o chip que a Apple usa, e em função disso a Apple poderia usar essas patentes. Enfim, vamos ver o que vai sair daí. E vocês lembram do caso do dossiê do Steve Jobs, né, que feito pelo FBI? Pois é, o Departamento de Comércio lá dos Estados Unidos confirmou que o Steve Jobs realmente, como é que eu posso dizer, trabalhou como conselheiro, né? Na verdade, esse é o cargo dele, né? Na verdade, é o Conselho de Exportação, vamos traduzir assim, The Export Council. E os membros desse conselho não são pagos, vamos dizer assim, um trabalho gratuito, é pro bono, e eles se encontram duas vezes por ano para aconselhar o presidente em relação a essa política de comércio exterior. E o Steve Jobs fez parte desse conselho entre 91 e 93, né? Isso foi durante a administração do George Bush pai. E acredita-se que assim que a Amazon chegar aqui no Brasil, né, que a loja Amazon tiver disponível aqui no Brasil, vão começar as vendas do Kindle aqui no Brasil por R$199. É um preço extremamente interessante, vale muito a pena para você que gosta de ler livros. Ainda não existem informações a respeito do Kindle Fire, mas acho que seria só uma questão de tempo para ele chegar aqui também. E o Google, hein? Parece que o Google tá querendo criar um arquivo X, né? Brincadeira, na verdade, o Google tá querendo construir um lugar, né? Querendo construir uma facility, né? Como se diz em inglês, que acredita-se que ele tá gastando cerca de 120 milhões para construir esse lugar, né? Perto lá de Mountain View, né? Perto lá do quartel-general do Google, onde vão ser desenvolvidos projetos secretos. Não tem lá o, como é que a gente pode dizer, o laboratório mega hiper secreto do Jonathan Ive? O Google quer fazer a mesma coisa. Aplicativos. Dicas de aplicativos. E a dica de aplicativo hoje é o 7 Notes HD Premium pro iPad. Ele é basicamente um aplicativo para você tomar notas, né? Ele permite que você crie um documento e aí você vai dividir a tela em dois, e aí você pode escrever um texto, né? Lá o padrão lá com o teclado, até aí nada demais. Só que ele tem um modo onde ele permite desenhos à mão livre. Então você faz um desenho lá qualquer, ele vai salvar lá no teu documento. Ele vai ficar um documento misto. Você vai poder fazer as anotações e você vai poder escrever o texto. Geralmente você tem os aplicativos que ou eles são só texto ou eles são só de notas à mão livre. Esse aqui, ele é misto. Tem alguns que permitem três coisas, né? Que permitem o texto, permitem as anotações à mão livre e permitem também o áudio. O 7 Notes HD Premium não permite que você grave, não permite que você faça, que você, por exemplo, esteja numa aula e grave aquela aula. Você vai ter que fazer todas as anotações na mão, por texto ou à mão livre. O que eu achei interessante desse aplicativo é que ele divide a tela em dois. Se você pegar, por exemplo, o Audio Note, ele vai ter, digamos assim, uma folha de papel onde você escreve diretamente na folha. Se você quiser o modo texto, você aparece um teclado e você digita direto na folha. Se você quiser fazer a anotação à mão livre, você seleciona esse modo e sai rabiscando direto na folha. O Seven Notes não, ele divide a tela em dois, então aquela parte onde geralmente fica o teclado, quando você seleciona esse modo à mão livre, vai ter ali uma área de desenho. E não é só isso, né? O motivo de eu estar comentando aqui o 7 Notes HD Premium é que ele tem reconhecimento de escrita. É isso mesmo. Você pode escrever, por exemplo, a Coca-Tech nesse modo de mão livre. Você escreve com sua letra cursiva Coca-Tech e ele reconhece e joga isso para você como modo texto lá Coca-Tech. É como se fosse, para quem usou Palm, né? Como se fosse o grafite do Palm. Só que é com letra cursiva, o reconhecimento é bastante bom, né? Se você tiver uma letra bonitinha, vai bem. A minha letra é um pouco esquisita, não funciona muito bem, mas ele tem um dicionário, então você pode selecionar lá a palavra que você está querendo. O problema é que o dicionário dele é em inglês. Eu vou ver se eu faço de repente um Coca-Tech TV mostrando esse aplicativo. É bem curioso, é bem interessante. Acho que vale a pena fazer esse registro. Em termos de sabores, existem 4 sabores para o 7 Notes. Você tem para iPad e para iPhone e iPod Touch, ou seja, ele não é universal. Então você vai ter lá, isso já cria duas possibilidades. Fora isso, você tem o 7 Notes padrão e você tem o 7 Notes Premium. Então aí com isso você monta a combinação, vai ficar 4 possibilidades, que são o 7 Notes, que é para o seu iPhone e é gratuito. Você tem o 7 Notes Premium, que é para o seu iPhone e é pago $5. Você tem o 7 Notes HD, que é para o seu iPad e gratuito. E você tem o 7 Notes HD Premium, que custa, se eu não me engano, $9. A diferença entre as versões gratuitas e a Premium é que somente a Premium faz o reconhecimento da letra cursiva. Então, fica aí a dica do 7 Notes Premium HD, $9 lá na App Store. Welcome to the future. Coca. Comentários. Coca-Tech. Vira e mexe, alguém pergunta assim: como é que é possível que um podcast que está há anos sem atualização consiga se manter bem ranqueado lá no iTunes? A primeira coisa que a gente tem que considerar é que aqui no Brasil existem aproximadamente cerca de 250, 300 podcasts nacionais. É um número, talvez seja um pouquinho mais, talvez seja um pouquinho menos, mas a princípio está dentro dessa ordem de grandeza os podcasts que estão registrados lá dentro da iTunes. Isso significa que, de alguma forma, não é muito difícil de você ficar lá entre os 100. Por quê? Porque são poucos. Essa é a primeira consideração. A equação para obter esse ranqueamento não é divulgada pela Apple, mas acredita-se que dois quesitos sejam avaliados. Primeiro é o número de inscrições recentes. Tem gente que diz, o número de inscrições nas últimas 24 horas, mas acredita-se que ela pegue esse número e junte com as avaliações / resenhas. Esses seriam os dois critérios para fazer o ranqueamento dentro da iTunes. Mas e os downloads? Será que a Apple não acompanha o número de downloads? Eu acredito que sim, muito embora as pessoas não considerem, né? O pessoal fala aí na boca miúda, né, que a Apple considere isso. Se você colocar um proxy, você vai ver que isso só no iTunes. Quando você colocar para tocar lá dentro do iTunes, quando você colocar para baixar, você vai ver que ele vai fazer, o iTunes vai fazer uma requisição lá pro servidor onde está hospedado o podcast, com trackers, com tudo que tiver lá no meio do caminho, vai fazer essa requisição, vai chegar o arquivo. Quando o arquivo chegar, o iTunes vai mandar uma requisição lá para a Apple, ou seja, a Apple faz esse controle do que está sendo baixado, do que está sendo ouvido, mas só dentro do iTunes. Isso significa que se você estiver escutando pelo Instacast, se você estiver escutando pelo Downcast, esse pedido não vai ser enviado. Quer dizer, não sei, vou até perguntar lá pro pessoal do Downcast. No caso do Instacast, né, ele tem um ranking próprio. No caso a maioria dos players de podcast, eles usam o ranking do iTunes, né? Eles mostram para você aquilo que tá lá no iTunes. Já o Instacast, ele tem um ranking próprio, né? E ele mostra lá uns podcasts que foram mais baixados naquele dia. É um pouquinho diferente. Talvez possa até existir uma API, né, onde os desenvolvedores que façam players de podcast possam chamar, possam mudar lá o dizer pra Apple, olha, foi tocado esse, baixado aqui esse episódio, só que isso abriria uma margem ali para de repente ter alguma manipulação. Não que a Apple se importe muito com isso, não sei, mas enfim, acho que não deve ter, deve ser realmente independente. Tá, mas ainda não respondeu. Por que que os podcasts, né, que estão há muito tempo sem atualização, conseguem se manter ainda num topo? É muito simples. Mesmo sem novos episódios, os brasileiros a cada dia descobrem a mídia podcast e vão investigar caches desconhecidos e acabam se inscrevendo. De repente, a pessoa já conhece podcast, né, ouve diversos podcasts, mas é usuário Windows. E aí quer entrar no mundo Apple, quer pegar um Mac, ela começa a escutar todos os podcasts associados a Mac. Ou ela vai comprar um iPhone e começa a entrar nesse ramo, né? Então, segundo a análise dos dados do Cocatech, o ranqueamento, né, um bom ranqueamento, para mim, é um conjunto de assinantes recentes, de boas avaliações / resenhas e também bem, pendendo um pouquinho mais pro lado das resenhas junto com o número de downloads do episódio. E o Rodrigo Sumo, lá no Face Group, disse que já tem um tempo, né? Ele teve um problema com o iPad dele, quebrou o vidro, ele foi na assistência e a menina falou, olha, vai ter que pegar um novo e tal. E não sei se ele fez isso por indicação que a gente deu aqui, né? Falou, pô, entra lá em contato com o Tim Cook, né? Já que ele tá querendo ouvir a opinião pública, é um bom momento de falar com ele. E aí eu cheguei a recomendar a vocês, né? Entrou em contato com os canais oficiais, não conseguiu resolver o problema. A sugestão é a troca do aparelho, né? Comprar um novo, ou seja, você não faz você não conserta, você não troca a peça, já que a gente não teria peças de reposição aqui no Brasil. Entra em contato com o Tim Cook, fala pra ele, olha, tá aqui com esse problema, tá acontecendo isso, não tem peça, eu quero pagar, mas eu quero pagar um preço justo, acho que é o nosso direito. E aí foi isso que o Rodrigo fez, não sei se por indicação do Cocatech ou não, enfim, mas ele contou essa história lá. E aí ele mandou um e-mail pro Tim Cook, recebeu uma resposta, se não me engano, depois de 3 semanas, foi um pouquinho demorada a resposta, veio através de alguma assistente lá do Tim Cook, entrou em contato com ele, não me recordo se ligou ou se mandou um e-mail, mas basicamente disse para ele escolher uma assistência técnica para levar lá o iPad, que seria trocado sem nenhum custo, né? E aí ele foi na mesma assistência técnica, né, onde a menina falou, olha, só base de troca, né, talvez você falar lá com o pessoal da Apple nos Estados Unidos e resolve. E foi o que ele acabou fazendo, né, e acabou resolvendo. Então, a recomendação agora é não fiquem tímidos de mandar e-mails pro Tim Cook. Hoje o tcook@apple.com na verdade é o RP, né, o inglês PR, né, o relaçõespublicas@apple.com. E o Gustavo perguntou lá no Facebook, a bateria do meu iPhone 3GS de 2 anos só dura 4 horas quando eu faço acesso 3G. A Apple diz que deveria durar 5 horas, será que viciou? Será que eu devo trocar a minha bateria? A questão é a seguinte, em que condições a Apple executou esse teste? Isso não é muito divulgado, né? Pelo menos eu procurei recentemente e só encontrei as condições de teste do iPad, mas eu me lembro uma vez que eu vi as condições de teste do MacBook. E é assim, brilho é 50%, o Wi-Fi ligado, mas é para você fazer acesso esporádico à internet, não é você fazer um download full power, né? No caso do MacBook, a bateria dizia que durava, sei lá, acho que 6 horas, 7 horas. Aí tem uma série de especificações, né? E quando a Apple diz, olha, a bateria do iPhone dura 5 horas em navegação 3G, ela está querendo dizer se você usar lá o browser, né? Se você ficar navegando, acessa um site, aí você vai ler aquele conteúdo, aquele texto, você vai ler, você vai processar, aí você vai para um outro site, ou seja, você tem um tempo. Eu garanto a você que se você fizer um download via 3G, sei lá, você resolver baixar o Xcode, né? Algum desses programinhas aí que fazem download e salvam num aparelho, e você for jogar um joguinho lá que use muitos recursos do processador e ainda no brilho máximo, a tua bateria vai acabar em 1 hora, 2 horas. Então a sua bateria não tá viciada. O que seria estranho seria se a sua bateria drenasse totalmente, né, nessas 4 horas com o iPhone, com o dispositivo em stand-by. Aí sim tem alguma coisa estranha. Vai lá dar uma olhada antes de culpar a bateria, dá uma olhada se tem algum aplicativo rodando, as configurações, né? Mas o que mais dá retorno, né, nesse caso da bateria, né, o problema da bateria no iOS 5, no iPhone 4S, tem gente que está dando muito azar. A melhor coisa que tem funcionado até hoje é você fazer um restore e não trazer o seu backup, não trazer os seus dados, configurar como um novo iPhone. Outra coisa que o pessoal sempre fala é sobre e-mail. Qual cliente de e-mail que se usa no Mac, né? Eu não gosto do Mail, o Mail dá problema. Sim, é verdade, o Mail tem alguns problemas, mas é o Mail que eu uso. Eu vou dizer para vocês que vocês podem usar também o Sparrow, é um cliente de e-mail bem interessante, bem bacana. Mas se ele é bem bacana, se ele é bem legal, por que que você não usa? Porque para mim é importante eu ter à minha disposição e-mails offline, né? Que isso é uma coisa que o Mail faz. O Mail baixa todos os e-mails, eles ficam localmente. Ah, mas isso ocupa muito espaço. Sim, isso ocupa muito espaço. É uma coisa que você tem que medir o que que vai funcionar, o que que serve para sua realidade. O que acontece para mim é o seguinte: às vezes eu tô numa reunião, eu lá com meu Mac e tal, papapá, e aí surge um determinado assunto e eu preciso resgatar uma informação, e essa informação tá, sei lá, de 2 anos atrás, 3 anos atrás, como já aconteceu. Ah, você pode entrar na internet, tá, mas muito provavelmente eu não vou estar com o sistema montado, uma reunião, não vou estar lá com o Wi-Fi ligado, não vou estar com o iPhone fazendo hotspot, não, eu vou estar lá fazendo alguma anotação e tal. Se eu tiver que configurar uma, digamos assim, uma internet, não que seja difícil, não é, mas se eu tiver que configurar uma internet, é um pouco complicado. Eu gosto dessa coisa, né, de pum pum pegar, e às vezes eu tô numa região sem conexão, isolado do mundo, eu gosto de ter lá os meus e-mails comigo para poder dar uma olhada. E repito, essa é a minha necessidade, talvez não seja a sua, talvez você consiga sobreviver hoje com a coisa online, talvez você tenha pouco espaço em disco, tem várias considerações, mas eu acho que em termos de cliente de e-mail, vou ter o Mail, né, do próprio Lion, tem o Sparrow, você pode também dar uma olhada no Thunderbird, esse, né, tem o Entourage, tem algo da Microsoft, tem algumas opções, mas eu focaria ali no Mail, eu focaria ali no Sparrow. Tem uma versão gratuita do Sparrow lá na Mac App Store, que acho que é gratuita, e tem alguma limitação, né, deve ser só uma conta ou alguma coisa assim. Não lembro agora de cabeça. E tem uma versão paga, né, totalmente aberta, que se não me engano são $10. Você pode usar com Gmail, você pode usar com iCloud. Acho que você, não sei se você pode usar com qualquer conta, mas eu acredito que sim, né, pelo que eu andei lendo recentemente, está totalmente funcional. Mas vai lá, dá uma conferida na versão gratuita. Então é isso aí, pessoal, nossa conversa continua lá no Facebook, no facebook.com/groups/cocatec, e também pelo Twitter, no @cocatec, que você pode seguir para ficar por dentro de todas as nossas atualizações. O Will Podcast volta amanhã, terça-feira. Abraço para vocês, até amanhã, tchau, tchau. Thank you all very much. Termina agora! Coca!